MG das ruas, DJ Cavalo Branco, a LX, a família, seja como for, parceiro, jamais iremos sair daqui. Esse é o convite, esse é o lugar, em qualquer lugar que vá. Seja como for, eu jamais irei sair daqui. Mesmo sem amor, sei que nunca posso desistir. Lembro de um irmão, ele ainda sobrevive aqui. Mesmo sem valor, sei que ainda permanece em fim entre a gente. O baque de perder um filho, o crime assim não entende. O baque de perder um filho, não entende bem que o crime é mó roça. Se pôr pelas costas, malandro sabe bem que o crime não vence. Por mais que insista, não vence. Ou obter seu próprio interesse, o crime sempre abandona seu mundo e acaba com a mente. Spectroman, Superman, não importa qual seu nome, não agora. Tem alguém pra te matar, pra derrubar, enfim. Distante da fé, estirado eu vi. Até malandro inteirado, estirado eu vi. É que às vezes. Lembrei, atenção vem, o bicho pega, o cano esquenta. Malandro, então entenda. Várias cabeças a prêmio no crime, não quero que a sua seja a primeira. Seja como for, eu jamais irei sair daqui. Mesmo sem amor, sei que nunca posso desistir. Lembro de um irmão, ele ainda sobrevive aqui. Mesmo sem valor, sei que ainda permanece em fim entre a gente. O baque de perder. Paz e amor, e aí moleque, não atira, lembra do tempo. Veja que assim a culpa é do Beck, já que agora está com tudo na palma das suas mãos. Agora acredita em Cristo, é cena do louco, meu bom pior. Às vezes vejo um capa ali com a cara de Zé. Eu sei que é pouco compromisso, o crime é assim que é, irmão. Compreende? O crime chama pra fazermos parte dele. Ninguém se entregue, assim que é. É necessário ter um pouco mais de fé. São vários males, inclusive várias guerras. É o crime e a favela, mesmo assim ninguém se entrega. Seja como for, eu jamais irei sair daqui. Mesmo sem amor, sei que nunca posso desistir. Lembro de um irmão, ele ainda sobrevive aqui. Mesmo sem valor, sei que ainda permanece em fim entre a gente. O baque de perder. Ninguém assista o crime, veja tudo, essa é bela lei. Como sobreviver? Se o vício destroça, parece que vê nas drogas o afeto e o amor. Prefiro existir, isso não quero pra mim. Várias bolas hoje na minha cara, não tô mais afim. Agonia vem, leva, ninguém sobrevive, não. Ninguém sobrevive, não, então, oh. Na Febem, no C-Trem, no galpão do baú. Sempre, sempre Joe, é só mais um. Hoje sempre é o que eu vejo, mesmo assim eu não desisto, seja não. Seja como for, eu jamais.